o mal entendido. Porque nós somos a voz de um povo tão oprimido. Muita gente com maus olhos me vê como inimigo e insiste confundido, abandonado com bandido. Dizer a verdade é algo assim que eu admiro, e tudo que é dito no rap eu confiro. Mas essa realidade abala o meu sentido e insiste confundido, abandonado com bandido. A palavra b-boy significa ser menino, menino rico ou pobre, mas sou sempre menino. Menino que vai à escola, menino que joga bola, menino que engraça sapato, pé esmola ou cheira cola. Menino que vai e vem, menino na funda bem, menino que vende doce no balanço do trem. Menino desnorteado, menino que é levado, menino que chora alto ou que sofre calado. Menino sem experiência, retrato da inocência, na flor da adolescência, vítima da violência. Menino sem experiência, retrato da inocência, na flor da adolescência. Menino sem experiência, retrato da inocência, na flor da adolescência, vítima da violência. Não, a criança no Brasil é muito bela, nosso dever é dar nossa vida por ela. E por mais que ela sofra, ela sorri e ensina um adulto a ser feliz. Eles tiveram só motivos pra sofrer, e em seus olhos veja a vida florescer. Em vez do gosto do mel, deu a pobre inocente o gosto amargo do fel. Oh, oh, oh. Na rua era um teste, mãe. Mas que teste, mãe? Sobrevivência. Fui à escola, mas ninguém falou que a vida na rua era um teste, mãe. Mas que teste, mãe? Sobrevivência. Há uma luz externa que brilha em você, criança, refletindo no olhar a esperança. Mas eles persistem muito na indiferença, marcando a estrada que trilha sua inocência. Se hoje ela morre antes de nascer, a esperança no olhar de quem quer viver. Encontra-se num ambiente sozinho, caminham pelas ruas, órfão de carinho. Justa causa, canta alegria e a tristeza também. Mas é triste falar de um menor, quem vive sem alguém. É alegria perdida nas pedras das ruas. A marginalidade é fator de vida sem ternura. Verá quanto amor um rapper tem no peito, mesmo que te diga sem jeito. Criança, desperte para um novo dia, levando no semblante a alegria. Só que a vida não deixou que a memória guardasse, mesmo que bem alto o tempo falasse. Hoje tudo é simples lembrança, graças a Deus. A vida é viver no sorriso puro de uma criança. E a escola, mas ninguém falou que a vida na rua era um teste, mãe. Mas que teste, mãe? Sobrevivência. Fui à escola, mas ninguém falou que a vida na rua era um teste, mãe. Mas que teste, mãe? Sobrevivência. Mas que teste, teste. Mas que teste, teste. Mas que teste, teste. Mais que teste, teste. Mais que teste, teste. Mais que teste, mãe. E a escola, mas ninguém falou que a vida na rua era um teste, mãe. Mais que teste, mãe. Sobrevivência. Fui à escola, mas ninguém falou que a vida na rua era um teste, mãe. Mas que teste, mãe? Sobrevivência. Mas que teste?